Paz do Senhor, irmãos e irmãs, com grande alegria nós vamos retomar o nosso estudo, a nossa devocional em Provérbios, agora passando da metade do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16. Provérbios 16 vai ter um elemento muito importante, que é a questão do planejamento. A importância de colocar os nossos planos diante do Senhor e, na verdade, seguir aquilo que Ele planeja. Também um destaque para o posicionamento do rei, dos líderes, dos governantes, que devem seguir o caminho do Senhor, e quando eles não seguem, isso traz prejuízo para toda a sociedade, mas se houver um conselho sábio e esse conselho influenciar esse líder, ele poderá então ser uma bênção para toda a comunidade, finalizando com a honra para aqueles que estão com mais idade. Muito bem, façamos então a leitura devocional, a nós enviada, e depois já entramos no Provérbio 16. A glória de Deus é o vetor que governa todas as áreas da nossa vida. Se perdermos esse foco, a vida perde o sentido. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas é a nossa máxima prioridade. O irmão nos desejou bênção, nós também desejamos bênção a todos vocês. Muito bem, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Aqui no versículo 1, irmãos, a expressão hebraica original da língua, aqui traduzida por quem dá a palavra certa, alerta a humanidade para o fato de que, embora o ser humano tenha sido dado o talento de planejar e a criatividade, somente Deus sabe o que é certo e melhor. Portanto, toda nova ideia ou bom planejamento deveria conter uma profunda reflexão. Eu coloco o tempo verbal de modo diferente, deve conter uma profunda reflexão mediante oração e consulta às Escrituras, buscando a direção e a aprovação do Senhor. No versículo 2, a compreensão do versículo 1 é iluminada pelos versículos 2 e 3 e seguintes. Deus avalia as mais secretas e verdadeiras intenções do coração de cada ser humano. Vários textos, os alvos e objetivos alinhados com a vontade de Deus serão todos plenamente alcançados e haverá grande e permanente felicidade em suas realizações. Cito 1 Pedro 5, 7, Provérbios 3, 5 e 6, Salmos 1, versículo 3, 55, versículo 22, Salmo 90, versículo 17. Sendo assim, consagra ao Senhor, versículo 3, consagra ao Senhor todas as suas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o castigo, para o dia do castigo. Aqui tem o sentido daqueles que não aceitarem, aqueles que não se dobrarem diante do Senhor, já há um castigo preparado para eles. Tá bem? Não é que Deus criou alguém para se perder, seria um contrassenso absoluto. Mas ele criou já o castigo para aquele que não se render. Deus é absolutamente soberano, sim. Nada escapa ao seu controle pessoal em todo o universo, desde sempre, sim. Portanto, ele sabe que os ímpios, renitentes, não permitirão aos seus corações aceitar o dom divino da salvação. O ímpio é aquele que sistematicamente rejeita o Senhor, zomba do Senhor e de tudo que se refere à salvação ou religião, do latim religio, como na Vulgata, no sentido de religar-se a Deus, Tiago 1, 26 e 27. Somente no final da história, o ímpio, o maligno e a morte reconhecerão o poder e a majestade do Senhor, mas será tarde demais. Serão banidos para o castigo eterno e nunca mais perturbarão os filhos de Deus. Eclesiastes 7, Romanos 2, Êxodo 9, Ezequiel 38, Apocalipse 20. Depois você pode pesquisar e ler todos esses textos. Versículo 4 nós já lemos, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que Deus, perdão, é evidente que não ficará sem a devida punição. Se há um lugar onde Deus não vai habitar, onde Deus não vai fazer morada, é um coração arrogante, um coração soberbo, um coração idólatra de si mesmo. Então, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Lemos agora o versículo 6 e 7. Então, irmãos e irmãs, quando uma pessoa ou todo o povo se arrepende das más escolhas que fizeram e, consequentemente, dos maus caminhos pelos quais andaram, em afronta à vontade expressa de Deus em sua palavra, o Senhor, mediante a pessoa e obra do seu Filho, Jesus, o Messias, perdoa todos os pecados e prepara o convertido, aquele que teve a rota da sua vida radicalmente alterada da morte para a vida, para seu reino e a vida eterna. Assim ocorreu na história dos reis piedosos, Asa e Josafá, segundo Crônicas 14, segundo Crônicas 17, 10, Provérbios 3, Romanos 12, Hebreus 12. São textos para você depois fazer a leitura e meditar nessa palavra. Versículo 8. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com a injustiça. Lembram, o que eu venho falando sobre a ideia de Salomão de prosperidade mais ligada ao shalom, a paz, a alegria, a felicidade, a prosperidade? Olha aqui, ele mesmo destaca no versículo 8 que é muito melhor possuir poucos bens com honestidade, não que seja proibido para alguém ser abençoado por Deus com muitas posses, não é? Não é isso. Mas Salomão faz um contraste. Mais uma vez, é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Mais uma vez, a ideia do planejamento. Os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo, sua boca não deve jamais trair a justiça. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Por isso, ele deseja que a balança seja usada com justiça. Na antiguidade, irmãos e irmãs, os comerciantes costumavam levar em suas bolsas de couro pedras especiais de vários tamanhos, a fim de pesar e medir quantidades de prata para os pagamentos das mercadorias. Você deve lembrar que estamos falando, mais uma vez, de 3.000 anos atrás. Era assim que se procedia. Miqueias 6, versículo 11, Provérbios 21, versículo 2, Provérbios 24, versículo 12, Jó, capítulo 6, versículo 2 e 31, versículo 6. Aleluia! Equilíbrios e pesos honestos vêm do Senhor, por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça. Verso 11. Verso 12 agora. A prática da impiedade é abominável para os governantes. Ô Senhor, faça com que os nossos governantes do Brasil e das nações entenda que é abominável ao Senhor a impiedade, a injustiça. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. A ira do rei é pronúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Eu tenho visto, particularmente, peço licença aos irmãos de outras nações, no Brasil tem faltado homens sábios do lado do nosso líder, do nosso presidente, para dizer: ó, não fale isso, não fale aquilo, não fale bobagem, não diga que o que está acontecendo em Gaza é igual ao nazismo. Isso é um genocídio. Primeiro, um desconhecimento dos termos. Era necessário para ele verificar o significado das palavras no dicionário. É o mínimo que nós esperamos. Segundo, é necessário bom senso, análise da história, análise da conjuntura, para verificar se esse comparativo tem algum respaldo histórico. Nós estamos falando de 30 mil pessoas em Gaza. Claro que uma pessoa vale muito, assim como aqueles que foram assassinados brutalmente pelos terroristas do Hamas. Foram crianças colocadas no micro-ondas, mulheres estupradas, jovens sequestrados, assassinados. Isso foi terrível. Uma vida vale muito, vale tudo. Agora, 30 mil vidas que já se perderam, ainda é mais doloroso, sim. Agora, fazer um comparativo com alguém, por exemplo, que diz no seu estatuto, que é o Hamas, nós queremos o Hamas e a Palestina governando do rio ao mar, sem a presença de Israel. Eles estão falando no seu estatuto sobre eliminar uma nação, acabar com os israelitas. Eles sim estão falando disso. E é claro que 30 mil pessoas nos entristecem muito, assim como todos aqueles que estão envolvidos em guerras civis hoje na África, todos aqueles que estão envolvidos em muitas guerras que estão acontecendo simultaneamente na Ucrânia com a Rússia, todos eles. Uma vida vale É, não tem valor, é inestimável. Agora, fazer um comparativo de que o que está acontecendo é igual ao nazismo é um absoluto desconhecimento e falta um sábio para dizer: olha, aconteceu assim, houve uma propaganda antes do extermínio, houve uma filosofia fundamentando essa ideia, houve. É toda uma história totalmente diferente do que está acontecendo agora. Então, infelizmente, tem faltado homens sábios para aconselhar os líderes aqui no Brasil, mas eu não duvido que faltem homens sábios para orientar fora do Brasil também, e faltam homens sábios para orientar líderes. Não só das nações, mas de empresas, de escolas, de qualquer instituição humana, nós temos uma carência de líderes e temos uma carência de sábios líderes. Então, que esse versículo 14 motive você a orar para que Deus envie homens sábios. A ira do rei é prenúncio da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. E para não deixar mal entendido, eu não estou defendendo nem a morte do dia 7 de outubro, de modo algum. Não estou defendendo 30 mil pessoas que foram encurraladas por essa situação agora de revide e de extermínio do Hamas. Não estou defendendo o que aconteceu em nenhuma guerra ao longo do mundo, porque nós não somos da guerra, nós somos ministros da reconciliação. Então, não estou defendendo A nem B, só estou dizendo que o comparativo que foi feito é absurdo, absurdo do ponto de vista linguístico, absurdo do ponto de vista histórico, absurdo do ponto de vista sociológico. A única coisa que eu estou dizendo é isso. E falta um sábio. Faltam sábios. E quando nós vemos entrevistas dos que o assessoram, nós vemos pessoas tentando passar um pano quente. Não foi bem isso que ele quis dizer. Daí ele pega a palavra no dia seguinte e fala de novo. Então, é necessário que Deus levante homens sábios, mulheres sábias, para orientar o nosso governante e todos os governantes do mundo. Embora nós saibamos que tudo caminha, tudo vai caminhar para um governo global, promíscuo, iníquo, porque haverá a manifestação do anticristo, da impiedade. Ele é um sinalzinho, o atual é um sinalzinho de um anticristo, mas não é o anticristo, porque o anticristo necessariamente será alguém muito inteligente para convencer todos os povos. Preste atenção nisso. Ele não é o anticristo no singular, não é o anticristo. Porque o anticristo, por definição, será alguém muito inteligente. Então, não cairia numa esparrela dessa, não cairia numa burrice dessa, de fazer uma afirmação grotesca como essa. Então, trata-se de um sinal do anticristo. São vários anticristos que surgiram ao longo da história, e ele é mais um. Mas não tem a sabedoria, não tem a perspicácia, não tem a inteligência que o anticristo terá. Muito bem, versículo que Deus levante homens sábios para acalmar os reis e todos os governantes em todas as instituições, da escola até um país. Versículo 15, alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva da primavera. É muito melhor conquistar a sabedoria do que ouro puro. É mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa. O caminho do justo, sempre o contraste, tá bem? Preste atenção no contraste. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Agora o contraste. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Todo o livro de Provérbios é marcado por esse contraste. Isso é um mecanismo literário, tá bem? Que pode ser usado na prosa, pode ser usado até na poesia, pode ser usado em vários textos, em redações que nós escrevemos, até em livros. A ideia do contraste está muito presente. Versículo 19: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Por isso nós precisamos orar para que todos os líderes considerem atentamente o que falam, para que eles prosperem e prosperem todo o povo. Volto a dizer, da família, não vou nem dizer do colégio, da família até as nações. É preciso que surjam homens sábios, mulheres sábias, que consideram atentamente o que falam, porque esses vão prosperar, vão ter o shalom, a paz, a prosperidade, em todos os sentidos da vida, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer aos outros. Veja, o caso que eu citei, comparando a situação atual com o nazismo, é pouco inteligente. Na verdade, eu não quero ser deselegante, mas é burro. A palavra é burra. A palavra é de uma ignorância absoluta. Mas como não é só um caso de ignorância, é um caso ideológico. Então, não se trata de ignorância, se trata de burrice, uma estratégia burra para tentar agredir Israel, para tentar agredir os Estados Unidos, para tentar se aliar a outras nações. Que pena, né? Nós que já admiramos uma série de coisas que foram feitas no passado, hoje lastimamos ao ver esse disparate. O sábio de coração é considerado inteligente, quem fala com equilíbrio, tem o poder de convencer os outros. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem. Mas a insensatez traz castigos aos tolos. Olha o contraste, o entendimento é fonte de vida, a insensatez traz os castigos aos tolos. O coração do sábio ministra sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. As palavras agradáveis são como um favo de mel, oh maravilha! São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Nós não podemos confiar no nosso sentimento, nem só no nosso pensamento. Nós não podemos confiar, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, porque há caminhos que parecem certos ao ser humano. Contudo, uma conjunção adversativa, contudo, no final, conduzem à morte. Nós não queremos que ninguém morra. Então, há caminhos que parecem certos, mas no final vão conduzir à morte. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. É o seu estômago que o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso vive provocando contendas. Repare isso, tá? Repare isso. O homem perverso vive provocando. Toda fala é uma fala provocativa de contendas. O homem perverso vive provocando contendas. Assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. O homem violento alicia seu próprio amigo e guia pelas trilhas do mal. Cuidado com o homem violento. Essa violência não precisa ser só física. Pode ser uma violência intelectual, pode ser uma violência emocional, pode ser uma violência espiritual. O homem violento alicia seu próprio amigo e guia pelas trilhas do mal. Atenção, todos! Atenção, todos! Todos nós, porque nós podemos ser aliciados por próprios amigos que vão nos conduzir ao mal. Trabalhando para o final, agora, a partir do versículo 30 a 33, quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já está a meio caminho da prática do que é ruim. Que é isso, pastor? Era comum no Oriente Antigo os homens fazerem certas insinuações por meio de piscadelas. Até hoje se faz em algumas situações. Acenos com as sobrancelhas ou franzindo os lábios. Então, cuidado com isso. Provérbios 6, 13 e 14. O cabelo grisalho, olha a honra aí. Versículo 31. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência. Precisamos retomar essa honra. Honra! Honra a pessoa com mais idade, né? O idoso. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistada mediante uma vida justa. É assim, irmãos, é assim, irmãs. A vontade de Deus é que os idosos sejam pessoas sábias e amáveis, que ofereçam e recebam todo respeito e consideração na sociedade. Levítico 19, 32, Provérbios 3, 1 a 26. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Sejamos pacientes. Paciência é um fruto do Espírito. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Não adianta conquistar toda uma cidade. Você vai conquistar toda uma cidade, vai fazer o seu nome ficar célebre durante algum tempo, mas daqui a pouco você desaparece. Melhor é o homem paciente. Melhor é o ser humano paciente, a mulher paciente. É melhor do que o guerreiro. É melhor controlar as emoções do que o ímpeto de conquistar toda a sociedade. Que nós todos controlemos as nossas emoções, as nossas palavras, o nosso possamos dar honra aos idosos. E colocar todo o planejamento das nossas vidas na mão de Deus para ver se essa é a vontade do Senhor mesmo. Versículo 33, finalizando: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Eu repito para encerrar: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Nem tudo aquilo que é lançado no nosso colo corresponde à decisão correta que vem do Senhor. Então precisamos avaliar. Leio a nota da BKJA para vocês, como as outras. Os antigos judeus usavam certos jogos sagrados para compreender a vontade de Deus, especialmente em situações difíceis. De distinguir que decisão tomar. Aqui vários pedregulhos eram depositados numa das dobras da roupa. Em seguida, tirava-se uma das pedras que era atirada no chão, fornecendo uma determinada interpretação. Isso era o lançar a sorte naquele momento. Êxodo 28, 30, Números 26, 53, Neemias 11, 1, Salmo 22, 18. Então preste atenção, o homem pode até lançar sorte, muitas vezes, né? Uma situação vem para o colo dele, ele acha que esse é o melhor, mas nem sempre é o melhor. Tá bom? Entretanto, a sorte, o final de determinada situação ou destino, não é fruto do acaso, não é fruto de lançar a sorte, nem de forças cósmicas, mas simplesmente dos desígnios de Deus para cada pessoa. Normalmente, precisamos mais fazer o que já sabemos que é a vontade de Deus do que saber o que mais Deus tem para nós. Sempre fazemos o que já sabemos ser a vontade de Deus. Preste atenção. Sempre fazemos o que já sabemos ser a vontade de Deus. Está na Bíblia? É a vontade de Deus? É isso que nós temos que fazer, porque nós sabemos que é a vontade dele. Expressa claramente em sua palavra. Temos maior facilidade para compreender o que mais nos reserva o Senhor, como diz em Lucas, capítulo 12, versículo 31 e 32. Para não deixar dúvida a ninguém de que eu estou levantando bandeira de partido A, B, C ou D, não, não estou, queridos, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre abusos que várias nações já fizeram e fazem. Eu não tenho dúvida que na história de Israel houve conquistas e exageros nessas conquistas. Eu não tenho dúvida que até hoje há questionamentos sobre o procedimento de Israel com relação, por exemplo, a assentamentos. Não tenho dúvida. Também não tenho dúvida de que essa disputa com os primos, as nações árabes, e não só as árabes, aquelas que emigraram do norte da África, do noroeste da África, do sul da Europa, essa briga tem milênios. Não é uma briga de um ano, 2 anos, 3 anos. Não, essa é uma briga de milênios. E eu não tenho dúvida que de todo lado houve excesso. A única coisa que eu estou dizendo é que você não pode fazer comparações absurdas, comparações gritantes. Eu repito, cada vida que foi assassinada no 7 de outubro, se isso o presidente, através de um assessor dele, disse no Roda Viva outro dia. Ah, isso foi um grito de desespero. Ora, gritar de desespero colocando criança no micro-ondas, isso tem prova, tá lá, só você viajar, estuprar mulheres jovens, estuprar mulheres idosas, assassinar homens, aprisionar. Eu não tenho dúvida que esse grito está errado. Esse não é o grito. O grito correto teria que ver com a organização da Palestina, teria que ver com todas as nações árabes, uma pressão internacional para se alcançar os objetivos. Agora, eu também não tenho dúvida que aqueles assassinatos foram terríveis. Os 30 mil que já aparentemente, né, 30 mil se eu não estou desatualizado, foram assassinados, é um acinte. Nós não podemos concordar com uma pessoa ser assassinada. Ah, mas é o revide, pastor, é o revita, tudo bem, mas o revide pode ser feito de outras maneiras também, tomando posse até, expulsando os guerrilheiros e não fazendo um ataque que perca o controle, isso que eu quero dizer. E também não tenho dúvida que haja nações árabes como o Irã financiando esses grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah. É só você se informar, né? E você vai ver. Essa guerra, essa briga tem milênios. E completo dizendo, não tenho dúvida que o que aconteceu na Rússia e a Ucrânia, o que está acontecendo, é um acinte, é um absurdo. Não tenho dúvida que os milhões e milhões de dólares gastos, bilhões com armamentos de guerras por todo lado, poderiam solucionar a pobreza de muitos países na África e em outros lugares, tribos inteiras. Então eu estou levantando genuinamente uma bandeira do bom senso, da sabedoria, da paz. E tenho a clareza, finalizando, que infelizmente isso não acontecerá. Porque quando todos começarem a dizer paz, paz, paz, aí a coisa vai complicar mesmo, porque esses vários anticristos da nação A, B, C, D, E, F, todos esses vários anticristos, eles são uma sombra somente, como diz Hebreus, daquilo que o verdadeiro anticristo, que será muito inteligente, então quero alertar a você, o nosso presidente é o anticristo? Não, ele não tem o mínimo de inteligência política e emocional, intelectual para ser o anticristo. E outros anticristos, né? O Putin, não sei o que lá, o presidente da França, não, eles não têm o quilate, eles não têm a envergadura intelectual, sociológica, filosófica, para se comparar àquilo que o anticristo vai ser. Que Deus abençoe a todos nós e que nos livre, enquanto o anticristo genuíno, verdadeiro, aquele assombroso, acompanhado da besta que emerge no mar, a besta que emerge da terra, o falso profeta, enquanto essa tríade do mal não se revelar por completo, que Deus nos livre desses anticristos e que Deus nos dê a paz, para que nós tenhamos oportunidade de viver em paz e de poder anunciar o reino de Deus. Eu oro dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção, mas eu quero concluir dizendo agora sobre planejamento. Nem tudo que cai no teu colo e nem tudo que vem ao teu coração é vontade de Deus, viu? Você precisa sondar em oração as Escrituras e perguntar. É a vontade de Deus? Se for, tiver respaldo na Escritura, ele vai fazer com que o teu planejamento seja exitoso. E todas as outros destaques que nós falamos, né, do rei, do homem mais velho, da mulher mais velha, mais idoso, mais idosa, que tudo isso se cumpra em nossa vida. Que maravilha compartilhar a palavra do Senhor, mais um capítulo da palavra. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.